ele pra frente, desce bem devagarinho. Dá uma quebradinha e sobe devagar. Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói. Só o tapinha. Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói. Só o tapinha. Vai, glamurosa, cruza os braços no ombrinho. Lança ele pra frente, desce bem devagarinho. Dá uma quebradinha e sobe devagar. Quem tá falando?

cavucar, cavucar. Só gosto de cavucar, cavucar, cavucar. Os saradiva te ensina. Cavucar, cavucar. Máxima. Do teu jeito.

rebola, remexe, tem na palminha da mão geral. Rebola, remexe, na dança do bonecão. Rebola, remexe, tem na palminha da mão. Por quê? Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Balança a cabeça, os braços e o popozão geral. Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Balança a cabeça, os braços e o popozão geral. Rebola, remexe, na dança do bonecão. Rebola, remexe, tem na palminha da mão. Só vocês, rebola, remexe, na dança do bonecão geral. Rebola, remexe, tem na palminha da mão. Por quê? Bonecão do posto, que balança a cabeça, os braços e o popozão geral. Bonecão do posto, tá maluco, tá doido. Só vocês. E o popozão, por quê? Rebola, remexe. Rebola, remexe, tem na palminha da mão. Rebola, remexe. Rebola, remexe, vem na palminha da mão. Por quê? Bonecão do posto, tá maluco, tá geral. Balança a cabeça, os braços e o popozão. Só você. Balança a cabeça, os braços e o popozão geral. Na dança do bonecão, vem na palminha da mão. Do bonecão geral, vem na palminha da mão. Uala! Que lindo! Geral! Que lindo! Vamos lá, vamos lá! Na dança do bonecão, vem na palminha da mão. Que lindo! Na dança do bonecão, vem na palminha da mão. Lá! de cabeça.